sentir ciúme dela com você. Mas sempre que eu vejo seus stories, feliz com ela, é um motivo mais pra eu beber. Eu tô querendo outra posição e não tô falando de colchão. Posição, e nem tô falando.